era o que mandava em tudo. Ele e o Carvalho, né, que era o ministro-chefe da Casa Civil, os dois mentores de tudo para mim. Porque aí depois... Todo esquema. Eu fiquei conhecendo aí, tá? Aí eu falando do Dirceu, né? Ele mandava... Na cara dura, na cara dura. Correio. Tudo que você queria falar do Correio... Não é com ele, é com o Dirceu. Com ele e com a equipe dele, porque é loteado, né? É loteado. Loteado. É isso aí. Então, ele, Correio, Banco do Brasil... Correio, não. Quatro. Correio... Banco do Brasil, BNDES. BNDES não era dele. É, Caixa Econômica Federal. Isso é tudo de seu. De seu. E. Bom. Então era esse. Esse trio. Não, tem mais uma que ele mandava. Ah, por isso que nós estávamos falando da Petrobras. Não a Petrobras. Não, a Petrobras não era dele. A Petrobras era do Manteiga. O Manteiga que era aqui. É, mas o Manteiga nunca apitou, não apitava, ele era. Não falava nada, só falava nada. Que era capitaneado pelo Carvalho, que era o ministro da Casa Civil. Então o Carvalho, ele chamava assim: Manteiga, vem aqui na minha sala. Precisa fazer isso. Isso eu não vi, né? Mas agora com isso, eu participei de várias reuniões com isso. Mas voltando a Central, 100 milhões. 20 milhões é para vocês darem o sinal, para começar a comprar, matar as dívidas, algumas dívidas, dívida com o governo da Central. Comi, mas vai lá, pega lá alguma coisa. Opa, como tá, filhão? Tá suave, como tá as coisas? Tá legal? Bem, como vai? Prazer. É, esse é o momento. Tudo bem? Tudo bem? Vai lá comer alguma coisa. Não, aqui é, aqui na esquina, à direita. Deixa o celular aqui. Ai. E... 20 milhões para vocês iniciarem, vai na conta, vocês vão receber do BNDES, o projeto já está todo pronto, é só vocês assinarem, E 80 milhões fica com a gente. Ou seja, a PEN pegou 100 milhões. É, por isso que no meu caso também foram 100 milhões também. O MDA que eu assinei foi 100 milhões. É tudo desse jeito, é 20. 100 milhões de reais, pum. E aí? Isso é dinheiro nosso, cara. Ah? Dinheiro nosso. É. Dinheiro do BNDES. Aí o que aconteceu? Só para poder amarrar o que eu queria falar dos noruegueses. Desculpa, demora. Alô, tô numa reunião aqui, deixa eu ver. Aí eu cutuquei meu primo. Do Celso Sumano com essa aí que você. Você acha que quantos tem envolvido nessa merda aí? Do quê? Desse recal, desse... Não interessa quanto tem envolvido, ele tá envolvido. Isso aí quem vai apurar vai ser o Blatt, vai ser... Ele tá envolvido. E será que ele é o cabeça? Sem dúvida. E esse partido, todos aí, cara, trouxe um monte de partido. Aquele documento que ele assinou, quem é esses partidos aí? Cara, isso é crime contra a humanidade, hein, cara? Que loucura, hein? Será bom o Trump, os caras pegam um trampo desse aí e mandar todo mundo, essa turma pra cadeia, cara. Você tem o contato do Blatt aí? Tenho. Vou passar agora. O promotor tem que pedir prisão pra todos esses caras aí, cara. É uma máfia. Então, PROCON, o que é PROCON, cara? É um balcão de negócio. O PROCON é um balcão de negócio. Puta que pariu. Então o povo tá fudido com esses caras, pô. Não é defesa do consumidor, caramba? Não tem defesa do consumidor aqui, meu filho. Só pra geladeira, igual eu falei? Não tem defesa. Então por isso que ele não gostou que eu falei que ele só troca a geladeira? Mas claro que é só isso. As empresas grandes, cara, paga e acabou ali. Paga como? Não é que dá o dinheiro. Paga na campanha. Ajuda na campanha. E paga anúncio pra Record. Você tá entendendo? É obrigado a anunciar na rede Record. O atacadão na Marginal Tietê. Lembra disso ou não? Lembro. Da porra da sacolinha? Lembro, tá. Aí aquilo ali morre tudo, é acertado tudo. Acerta tudo como na época de campanha. Vai lá atrás, verba. Ajuda a campanha. 30 milhões, meu Deus. E essa pessoa que morreu, pô? Ele tá me ligando quem morreu. Quem morreu no acidente de carro aí, que culpou o... Aí vem a multa, né, igual... Puta que pariu. Indústria da multa. Ele participações na FIFT, representações comércio exterior, nessa Sport Nutrition, comércio, importação e exportação, e na Demosella Indústria. Cara, agora tá caindo. O Edgar Brigadeiro que te ligou? É. Você tá louco, cara. Ele que ligou aqui. Que e como é que ele ficou sabendo? Porque a hora que pesquisa, aparece aqui, ó, quem pesquisou, o registro das últimas pesquisas. Como eu pesquisei, apareceu o nome da minha empresa lá, dia tal, Agropecuária Calu Limitada. Aí ele procurou na internet quem que era o responsável. Aí só aparece o meu nome. Ele deve ter achado meu telefone em algum lugar, jogou meu nome, achou meu telefone em algum lugar e ligou aqui que queria falar comigo. Puta, eu que falei, olha que filha da puta, bicho. E até comentei com o Eduardo isso daí. E falei, Eduardo, você acredita que o tal do Brigadeiro ligou aqui? Tá de Edgar Oliveira, é o Brigadeiro. Ele falou, ligou aqui. Eu falei, pois é. E essas empresas, tá tudo no nome dele? Tudo no nome dele, essas empresas aí. Rapaz do céu, hein? Eu vou ter que levar isso aqui pro Ministério Público, cara. E aí tem que falar, caralho, né, meu? Enfim, tô só te mostrando o seguinte, que nós estamos entrando numa coisa que você tem uma série de repercussões e tudo mais, tá? Você é mais conhecedor da situação que nós, né? E o que você vê aqui, doutor, na realidade? Não, na verdade eu só fiz uma pesquisa, porque como você falava que ele tinha aberto outras e outras empresas, era para saber se... E o Emerson? O Emerson eu não peguei. Tá. Eu peguei uma sua, para ver se você estava consultando em mais alguma outra, e peguei, que mais? A da Participações, que é a holding. Tá, a holding. Ó, tá vendo? Mas a... Essa é do Brigadeiro também. É do Brigadeiro também, ó. Tá vendo? Que ele participa nela. Edgar participa nas participações. Aí. Cara, e como é que os caras ficam sabendo que você ligou lá, pô? É, porque aparece aqui, ó. Ele deve estar monitorando. Ele tem esses 250 mil reais, o que que é essa? É a participação no capital. O cara tá bom, Brigadeiro, né, velho? Tá roubando pra caralho, né? Então, é só pra te mostrar. Tá. E põe ele, o áudio dele falando. Que só tinha dois casos. Que era pra suspender a audiência pública. Que ele tinha investigado, né? O Celso Que ele já tinha investigado. Aí volta vocês de novo. Aonde está essa investigação sua? Cadê essa documentação? Nossa senhora, aí explode o cara, hein? Aí ele fala, né? Ah, passou em cima do caminhão como? Se tem. Você disse aqui que passou em cima do caminhão? Mas tá aqui, ó. Transitado de julgado e ganhou quanto a indenização, cara? 6 milhões. E ele falou que esse... Quer dizer, então nesse caso... Que foi uma peça, que o carro tinha passado em cima de uma peça e furou o tanque e explodiu o carro. Que malandro. Ele falou. Tinha falado pra juíza, porque tinha investigado. Não, ele falou na Câmara, na comissão. Na comissão? Falou na comissão. Esse áudio dele é na comissão? Na comissão, defesa do consumidor. É exatamente isso. Você mentiu perante o público, então, pô? Claro! É na comissão de defesa do consumidor. Mas isso não é áudio dele conversando com a pessoa? Não, não, é dentro da comissão. A comissão de defesa do consumidor. Meu Deus do céu. O que você está pensando? Você pensa que essa conversa é dentro da comissão? Imagina você fazer um vídeo, agora você me mascarando. Celso Moro, esse aí que é o... Que fala que é o defensor. Você que fala que está defendendo a população. Olha o que você está fazendo. Sem comentário. Não, dia 28 vai implodir tudo. Sem pô. Comentário. Dia 28 implode tudo essa merda aí. Sem comentário. Mas, cara, porque o promotor, isso aí vai levar ele para cadeia, essa turma toda. É uma máfia, né?